A porta já está aberta de longe, não vejo nada errado. Enquanto eu falo, se houve um novo disparo. Se na esse status, o nível que vive sempre no acúmulo é pra direita ou esquerda, só no sufoco. Um lugar é igual sua casa, o que salva é o amor que tu tens. Pensa na solução pra ir além. Pisar em falso, convida um passo falso. Não deixa perfeito o gueto surgir, fase melhor. A vitória é servo na escuta, requer postura que não se disfarça. Só demonstra que nada é no tempo nosso. Execução de um sonho demora para emplacar. Confio logo, será um perfeito negócio. Verdadeiro emissário, nunca ficar satisfeito. Associar a rima, evita tanta besteira. Isonomia sagaz, império conspira. É Deus que nos rege, não vai deixar nada nos oprimir. Na redenção não hesito nunca. Se tá de boa na guerrilha, primo. E pra trincar, justifico. Primo, na peito. Na redenção não hesito nunca. Se tá de boa na guerrilha, primo. E pra trincar, justifico. Primo, na peito. A vida bate, muitos caem. Alguns nunca mais levantam. Essa é a diferença, servo na escuta, tamo de pé. Sente o desejo, a vontade de fazer história. Olha pra que um dia mudou a trajetória. A conversão de quem estava em um labirinto. Uma vida resgatada dentro do abismo. Hoje vejo várias vidas que se destacaram. Fizeram história porque muitos se empenharam. Quem não quer jogar e driblar igual o Maradona. Não é fácil, paga o preço, entre na maratona. Tudo que é grande, acredite, começou discreto. Taj Mahal começou só com um projeto. Você pode realizar o que tem sonhado. Mude sua direção se estiver errado. Seja o que for, pra onde for, coloque Deus na frente. O impossível não existe, ele é onipotente. Honre a Deus por toda a vida em tudo que faz. Dê um salto, mais um passo, não olhe pra trás. Na redenção não hesito nunca. Se tá de boa na guerrilha, primo. E pra trincar, justifico. Primo, na peito. Na redenção não hesito nunca. Se tá de boa na guerrilha, primo. E pra trincar, justifico. Primo, na peito. Os pulmões sedentos de oxigênio, minha mente aberta e um espírito sedento. Prefiro ser punido por minha convicção do que ficar escondido sem opinião. A biblioteca é meu laboratório. Pensei acima do trópico de Capricórnio, no epicentro dos meus terremotos. Nasceu o meu propósito escatológico. Não sou aquele que sabe, sou aquele que busca o elemento motor da minha conduta. A liberdade é o primogênito da verdade. O sofrimento é o alicerce da maturidade. O ventre dos meus pensamentos estava seco. Agora cada verso, um novo começo. Onde coloco meus pés, tem que haver mudança. Onde canto meu verso, faço brotar a esperança. Na redenção não hesito nunca. Se tá de boa na guerrilha, primo. E pra trincar, justifico. Primo, na peito. Na redenção não hesito nunca. Se tá de boa na guerrilha, primo. E pra trincar, justifico. Primo, na peito.